Vamos lá. Ok, gravando. Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui através de áudio, né, pela internet, com o professor Nelson Vaz, direto de Belo Horizonte. Eu sou Vitor por Deus, estou no Rio de Janeiro, e hoje nós estamos aqui justamente vivenciando, né, no dia 27 de março de 2020, essa situação super complexa, né? Que a gente está enfrentando uma pandemia, né, de coronavírus e uma síndrome gripal, né, e síndromes clínicas que vão explodindo aí, né, como uma epidemia nas realidades locais, né, de cada país. E, ao mesmo tempo, um momento de grande conflito político, né? Momento de grande conflito ideológico, né? De grande contradição pública, né? Não há nenhum consenso público. Então, nesse momento, reza a tradição que nós devemos escutar os nossos cidadãos sábios, né? Escutar as pessoas que têm informação para dar e que têm experiência para dar. E certamente, hoje no mundo, uma das pessoas que mais tem experiência no campo da imunologia, né, que dedicou os seus 50, 60 anos de carreira à imunologia, é o professor Nelson Vaz, que é um brasileiro, né, um brasileiro conhecido, né, no meio científico internacional, justamente por essas contribuições. Então, professor, primeiro bem-vindo, seja bem-vindo aqui a esse espaço de conversa, de diálogo. E como é que o senhor está enxergando o atual momento que nós estamos vivendo? O que, que é a questão que o senhor acha que as pessoas leigas, as pessoas, os cidadãos, né, que a gente vai publicar esse áudio, o que, que as pessoas devem estar informadas nesse momento, que a informação não está sendo bem explicada, né, bem colocada, né? Então, o que, que o senhor gostaria de comunicar com o público num momento como esse, para começar a nossa conversa, né? Do Netflix, chamado exatamente Pandemia, Pandemics, onde há informações de um cientista chamado Dennis Carroll, que estuda vírus em animais silvestres há muito tempo, e tem uma explicação bastante clara e meio amedrontadora dessa situação. No meio das muitas coisas importantes que o Dennis Carroll diz, ele diz que demorou 400 mil anos para a humanidade alcançar o primeiro bilhão de habitantes. Depois de uns 100 anos, nós chegamos a mais de 7 bilhões. Eu vou repetir porque é realmente espantoso que a gente levou 400 mil anos para atingir 1 bilhão. Depois fizemos mais de 6 bilhões em 100 anos, quer dizer, 400 mil vezes mais rápido do que nós fomos até então. Então, de uma certa maneira, um trocadilho trágico é dizer que a humanidade viralizou, né? A humanidade se reproduziu e invadiu todos os nichos ecológicos e interferiu com a vida de todas as outras criaturas da terra e do mar. E o que está acontecendo, um religioso poderia dizer, isso é um castigo de Deus, isso é um castigo da natureza, mas é certamente algo que a causa dessa história, se a gente acredita em causas, é humana, é cultural, é a maneira desregrada e sábia que nós invadimos os ambientes completamente diferentes dos habitantes desse Brasil durante 10 mil anos, até a chegada dos conquistadores portugueses, por exemplo, que os indígenas dessa terra não lesaram a terra, pelo contrário, ajardinaram a Amazônia e viveram um tipo de vida completamente diferente do nosso. Mas isso também é irreversível, não temos como voltar ao tipo de vida que nós tínhamos há 500 anos atrás. De modo que eu vejo com muito temor o que vai acontecer, porque A imunologia é muito frágil nessa hora, porque ela não tem recursos de tratamento nem de prevenção do que vai acontecer. Como imunologista, isso devia significar para nós uma lição de humildade, né? E a contemplação de que a gente realmente não entende o que está acontecendo. E isso, de certa forma, é para a gente ficar perplexo com isso, porque a imunologia, tecnologicamente, ela tem um poder quase inacreditável de manipulação celular, molecular. Quer dizer, o nosso problema não é tecnológico. Nosso problema é conceitual. Nós temos que reavaliar o que nós sabemos de imunologia, e isso não vai se resolver com mais experimentos, vai se resolver com mais conversa, com mais discussão sobre aquilo que a gente acredita e pode não corresponder ao que a gente pode fazer, né? Há alternativas de conduta, de abordagem da atividade imunológica que nós não tentamos ainda, né? Então, ao mesmo tempo, é um evento extremamente ameaçador, né, para todos nós, para nossas famílias, e uma lição para ser entendida imunologicamente. Agora, o segundo problema grave são as consequências sociais que essa pandemia está desencadeando e nos obrigando a esse fechamento de atividades essenciais. E isso não aconteceu ainda, né? A visão que nós temos das próximas semanas ou dos próximos meses é muito amedrontadora. Pois é. Pois é, então a informação fundamental que você acha que deve ser discutida nesse momento é a questão da hiperpopulação, né, da superpopulação, e de como isso realmente saiu de controle nos últimos 100 anos, basicamente, né? De como isso se desgovernou e criou essas aglomerações populacionais extremas, né, que a gente vive hoje, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente vive, né, um contingente imenso de comunidades hiperaglomeradas, sem saneamento básico, sem serviços sociais básicos, né? Quer dizer, o senhor que conhece a história das epidemias e a história da humanidade, né, nesse período, identifica como a principal questão, né, que deveria ser discutida publicamente nesse momento pelas autoridades, né? Como é que isso impacta na política pública, né? Quer dizer, o que que isso deveria chamar atenção na política pública para ser feito, né? Primeiro, chamar a atenção de você que sua voz está picotando muito. Eu estou ouvindo muito mal. Tem a internet. Você tá falando. Eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. É uma repleta de gente, né? E deve ser isso. Mas quando se abre uma estrada na Amazônia, em poucos anos ou meses, se aparece nas imagens satélite uma imagem espinha de peixe, quer dizer, perpendicularmente à estrada que se abre várias estradas de sinais, e a invasão desse ambiente silvestre é muito rápida. Quer dizer, uma das coisas que a gente podia começar a fazer imediatamente para prevenir pandemias é parar de abrir florestas e estradas. Pois é. Abrir estradas e florestas, né? É bola, né? É bola, é isso aí, né? As florestas da Indonésia, ocupadas lá com as palmeiras de Dendê. Quer dizer, a invasibilidade do ser humano, né, da chamada civilização ocidental, em todos os ambientes, né? O que está acontecendo nos oceanos não é menos grave também, não só pela pesca excessiva, como pela poluição por plásticos e detergentes e outros materiais, né? Rupturas de poços de petróleo, enfim. Pois é. Essa, sem dúvida, é a causa fundamental de raiz. Agora, pode parecer utópico que a gente vá mudar essa maneira de viver. E a pandemia agora está nos mostrando que a natureza está pouco se importando com o que a gente pensa ou deixa de pensar, que essas coisas vão acontecer. E essa pandemia está prevista pelos virologistas já há bastante tempo. É. E a outra coisa é que eles preveem agora que essa não. Primeiro que esse vírus vai se tornar endêmico, quer dizer, ele não vai mais embora, ele vai se transformar num vírus sazonal, vai continuar matar velhinhos aqui. Né? Nós temos quatro, pode, né? Pode ser a única, pode vir uma outra. Pode vir uma outra pior, né? Quer dizer, o grande medo que a gente tem é. Esse é um vírus de RNA de fita simples, é muito mutante, né? Ele pode se transformar num vírus com uma patogenicidade muito maior. Ele já é muito infeccioso. Se adquirir uma patogenicidade maior, o SARS, que era um coronavírus também, tinha uma mortalidade de 60%. Quer dizer, esse tem uma mortalidade no máximo 3%. Pois é. A não ser em populações especiais, como está acontecendo na Itália agora. Mas se essa mortalidade aumenta muito, nós estamos numa enrascada muito mais séria do que essa que nós estamos agora. Pois é, e é certo que se as invasões ao território da natureza continuarem, vai continuar emergindo novos, né, sorotipos, misturas com novos sorotipos. Eu estava vendo uma virologista dizer que nós temos quatro coronavírus comunitários. Vitor, isso aí que você falou é meio otimista. Porque você está dizendo que nós temos que parar de fazer o que nós estamos fazendo para não aparecerem outros vírus. Não é bem isso, não. A gente tem que consertar o que a gente já estragou. É, já tem uma circulação excessiva, né? Já tem uma circulação de vírus muito séria, nós já invadimos uma variedade de ambientes muito grande. Quer dizer, a gente não só tem que parar o que nós estamos fazendo, nós temos que reverter. É, tem que curar, é. É, temos que replantar, nós temos que... Regenerar, né? Regenerar. Ô, Nelson... Para o público, para o nosso público que está ouvindo a gente agora, o que é um vírus, hein? Do ponto de vista biológico, como é que a gente explica para uma pessoa que não sabe nem o que é uma célula direito? Como que é isso? Pois é, para quem não sabe o que é uma célula, fica difícil explicar, porque é um pedaço de uma célula, né? O vírus é um pedaço que escapou durante bilhões de anos atrás, escapou sem perder a sua estrutura de parte de um sistema vivo, que pode se incorporar de novo ao sistema vivo e se multiplicar, né? Por isso é que a gente diz que não se diz que um vírus está vivo, né? Pois mas é. Ele pode estar ativo ou inativo. É. Porque para viver é preciso participar de uma rede metabólica que a gente chama de autoprodutora, autocriadora, autopoética, né? Isso. E o vírus não tem essa rede metabólica, ele não tem essas enzimas, as maquininhas de produzir substâncias, de transformar substâncias, ele não tem. Ele tem um pedaço do mecanismo nuclear de reprodução celular que foi preservado nele, ele pode se reproduzir se ele entrar numa célula que fornece a ele o metabolismo e as ferramentas para fazer isso. Pois mas é. Ele sozinho não faz nada. Pois é. E... Agora, a segunda coisa interessante é que os vírus não são agentes de doença. Isso. Né? A partícula biológica mais frequente nos oceanos são vírus. Vírus que são... entram em bactérias, são ativados dentro de bactérias, a gente chama de bacteriófagos, né? Mas é uma quantidade inimaginável de partículas virais na água limpa dos oceanos. É uma parte da vida oceânica, é essa população viral, né? Todos nós temos centenas de vírus diferentes e uma parte considerável do nosso genoma, quer dizer, dos nossos genes, tem origem virais. Existe uma tipo de vírus que a gente chama de retrovírus, porque ele consegue se incorporar ao genoma das nossas células, virar um gene. Quer dizer, passa a ser um gene viral incorporado nas nossas células. Isso, por exemplo, a placenta humana depende de uma proteína que a gente chama de cincitina, que forma uma rede de celular, um sincício, que é importantíssimo no funcionamento da placenta. Essa proteína, ela vem de um retrovírus, quer dizer, ela tem uma origem viral. Quer dizer, se um ancestral dos primatas não tivesse sido infectado com esse vírus, os primatas não apareceriam porque não haveria placenta. A filogênese, a origem da placenta, dependeu da infecção por esse vírus. Quer dizer, exatamente na linha que nós vimos falando antes, quer dizer, a invasão da cultura humana dos diversos ambientes, é que tira, descarrilha esse vírus, ele deixa de funcionar dentro de um sistema natural, né, onde ele tem uma história muito antiga e participa de coisas da biologia, para passar a ser um evento patológico, quer dizer, um acidente, onde em vez de criar coisa, ele destrói coisas. Maravilhoso, né? Eu acho que é uma visão muito pouco divulgada, né? Ninguém está sabendo disso. E, então, pelo que você está dizendo, esses elementos, a gente poderia relacionar isso com elementos genéticos móveis, retrotransposões, micro-RNAs, essas coisas que a epigenética, né, tem mostrado para nós mais recentemente. E isso, então, é muito antigo na história evolutiva da biologia, né, na cadeia filogenética. Né? Isso deve aparecer antes mesmo das células. O que você acha? Das células, não sei, porque isso são discussões sobre a origem dos vírus, né? É uma das opções, é dizer que os vírus aparecem antes das células. Outra é dizer que o vírus depende da célula para viver, então as células têm que aparecer antes dos vírus. Pois é. Então, cuspir um pedacinho desse que tem uma oportunidade de tornar a célula como um agente reprodutor. Mas essa biologia, eu acho que já é bem acima do que a gente tem que discutir no momento. Sem dúvida. O que a gente tem que discutir no momento é esse desvio dos ciclos naturais. Uma evidência de que os vírus podem participar de ciclos naturais é a própria pandemia que está acontecendo agora. 80% das pessoas infectadas não adoecem. Isso. E esse é o pesadelo da epidemiologia, e você poder controlar uma situação onde você não sabe quem é que está transportando o vírus, né? Porque as pessoas não ficam doentes. Então, o que adoece? Pois é, o que adoece é um tipo de relação entre o vírus e o organismo humano. Quer dizer, a doença não está no vírus. A doença não está no corpo, a doença está nessa relação entre o vírus e o corpo. E é uma coisa, assim, para a imunologia olhar com muita humildade, que a imunologia tem muito pouco a dizer sobre as diferenças individuais de suscetibilidade. Por que as pessoas têm tamanha diferença de sensibilidade à infecção? Ah, os velhinhos morrem mais porque os velhinhos são mais fracos imunologicamente. E as crianças? As crianças não são fracas imunologicamente? Até agora não teve nenhuma morte de uma criança abaixo de 15 anos. Quer dizer, a gente não tem ideia de por que isso está acontecendo e como isso está acontecendo. Na verdade, a gente não tem realmente ideia do que é a saúde, uma ideia precisa do que seja a saúde. E, portanto, nós não podemos muito bem dizer como é que a saúde está sendo prejudicada. Pois é. Agora, Nelson, você como médico e como brasileiro, como niteroiense, né, como fluminense, como carioca, né, como pessoa do nosso meio, quando é que você sacou que não era, entende? Quando é que você falou, opa, não era o que me ensinaram, entende? Porque é isso que eu acho que o brasileiro tem que olhar nessa hora, entende? Porque eu acho que a tua trajetória como brasileiro é uma trajetória exemplar, mas que pouca gente tem coragem de trilhar a estrada não trilhada, né? Como disse lá o Pasteur, né? Então, assim, na tua vida, quando é que você sentiu que a chave virou, assim, e você se tornou uma pessoa com esse olhar mais amplo, né? Com esse olhar mais profundo sobre a questão da medicina e a questão da ciência e da biologia? Pro público, né? Isso aconteceu em Denver, no final dos anos 70. Eu trabalhava nos Estados Unidos, chefiava um pequeno laboratório associado à Universidade do Colorado. E nós literalmente tropeçamos num fenômeno imunológico que passou a ser a coisa que eu mais estudei durante a minha vida, que tem a ver com a imunologia dos alimentos. Quer dizer, a gente pensa na imunologia de bactérias, de micróbios, de vírus, de doenças, de anticorpos e tal, mas todas essas reações imunológicas são reações a proteínas feitas por outros seres vivos, né? Feitas por bactérias ou por vírus e tal. Mas são basicamente reações a proteínas. E as proteínas às quais nós somos mais expostos, mais frequentemente, em maior quantidade, são os alimentos. São proteínas que a gente come e entra em contato com o sistema imunitário no nosso intestino, né? E o que nós descobrimos, esbarramos nessa coisa, né? É que quando um animal come uma proteína nova, por exemplo, uma bobina de ovo de galinha, um camundongo, né? O ovo de galinha não é um alimento comum de camundongo, né? Se a gente der ovo de galinha para ele comer, ele se transforma num camundongo diferente do camundongo normal, porque quando eu injeto a bobina de galinha num camundongo, ele forma muitos anticorpos para a bobina de galinha. Mas se ele comeu a bobina de galinha antes, ele não forma mais, ele forma mil vezes menos. E, em outras palavras, comer uma proteína faz um travamento na atividade imunológica que é específico para essa proteína, quer dizer, você deixa de reagir intensamente ao contato com essa proteína. O que me retirou do trilho, que me transtornou completamente, foi isso, porque todo animal come todo dia centenas de proteínas diferentes, e se isso acontece com todos os animais, mais e com todas as proteínas de come, isso devia estar na primeira página do livro de imunologia e não está nem na centésima página. Não, não era um fenômeno sequer discutido na imunologia. Bom, e simultaneamente com isso, eu encontrei um jovem chileno chamado Francisco Varela, que, sem saber quem ele era, convidei ele para o meu laboratório, ele ficou lá 6 meses, e nesses 6 meses eu comecei a pensar. Hoje em dia eu uso essa palavra sistemicamente, quer dizer, eu comecei a entender o que são sistemas, quer dizer, qual é a importância das relações entre as partes de uma coisa e tal. E depois encontrei dois outros chilenos ligados à Varela, um deles é o guru dele, que se chama Humberto Maturana, que está vivo até hoje, com 90 e tantos anos, em Santiago, trabalhando. E um terceiro chamado Roger Podoses, que é também muito inteligente. E esses três neurobiólogos, epidemiólogos chilenos, me tiraram de vez da maneira de pensar tradicional da imunologia, né? E eu continuei experimentalmente trabalhando com a chamada tolerância oral, quer dizer, esse fenômeno de travamento da atividade imunológica pela alimentação. E hoje em dia, os experimentos nessa área aí evoluíram muito, né? Hoje em dia, a Cláudia Carvalho, por exemplo, minha companheira, está mudando cicatrização de feridas através de manipulação desse fenômeno imunológico. Uma outra coisa que a imunologia não tem nada a dizer, como é que as feridas se fecham, né? Pois é. Então, então é maravilhoso, né? Porque você está dizendo para a gente que você era um cientista tradicional, né? Uma pessoa que trabalhava dentro da moldura da medicina tradicional, da imunologia tradicional, nos Estados Unidos, né? E aí você encontra com essa turma de biólogos chilenos. E aí esses biólogos chilenos te mostram um outro caminho, e aí você se dedica, então, a reinterpretar a imunologia com base nessa biologia que o Maturana propõe, que é a biologia sistêmica, a biologia ecológica, né? Então você, nos últimos 40 anos, você foi demonstrando experimento a experimento e usando essa teoria para explicar os seus experimentos, foi isso? É porque a natureza faz o contrário do que a imunologia quer, né? As vacinas, a ideia é que a gente, você expõe o corpo a um micróbio enfraquecido artificialmente no laboratório, preparar o corpo para responder de uma maneira violenta, rápida e tal, e matar o micróbio depressa quando encontrar ele para valer na rua. No contato com alimentos, e depois nós descobrimos o contato com os micróbios que vivem em paz conosco, no intestino, na pele, na boca, em todos os lados, no contato com essas proteínas em condições naturais, o que acontece é o oposto do que acontece com a vacina. Quer dizer, as vacinas criam uma espécie de prontidão para responder muito rapidamente. Quer dizer, enquanto a coisa não acontece, você mantém uma memória desse acontecimento, quer dizer, você está pronto para responder aquilo, né? A histericamente mudar a sua composição quando encontra alguma coisa. Enquanto que a alimentação é o contrário, quer dizer, você está aprendendo a fazer contatos mínimos, muito delicados, pequenos e tal, com proteínas misturadas, centenas delas ao mesmo tempo, e as bactérias também são milhares de bactérias diferentes, com produtos diferentes, e o organismo, a atividade imunológica do organismo não ignora essas coisas, não. A gente tem anticorpo, a gente tem linfócitos que interagem com essas coisas, mas eles não estão fazendo respostas imunes, como as vacinas nos ensinaram, que é a maneira do sistema funcionar. Não é. O sistema não funciona através de respostas imunes. Então, metade da imunologia estuda a regulação das respostas imunes. Quer dizer, como é que a gente pode reconhecer tanta coisa estranha? E a outra metade, como é que a gente evita reagir ao próprio corpo? Quer dizer, em primeiro lugar, a gente não reage nada como se fosse estranho. A nossa atividade não é de estranhamento. Em segundo lugar, a gente nunca esqueceu o próprio corpo. Quer dizer, o sistema não tem essa possibilidade de ignorar o próprio corpo, porque ele é uma parte do corpo. Ele está em contato com o corpo o tempo todo. Quer dizer, a imunologia está de cabeça para baixo e virada pelo avesso. Exatamente, Nelson. Então, eu tenho para mim que isso em 2020 é galileliano, né? Isso é galileliano, isso equivale a dizer que a Terra não é o centro do universo, né? Ainda mais em tempos de pandemia, né? E no Brasil, como aqui no Brasil não tem metáfora, né? Tudo aqui é literal, o mito está encarnado, nós estamos vendo essa contradição dramatizada na política, né? A guerra, a insanidade, né? A oposição total, a ausência de relação, a ausência de diálogo, né? Então isso não é ecológico. A imunologia que eu almejo, isso, é como é que a gente consegue entender esses portadores são do coronavírus, o que é que acontece com as pessoas que elas podem entrar em contato com o vírus e não adoecer. Certamente não é uma vacina. Quer dizer, o que acontece com eles não é uma prontidão para fazer respostas imunes intensas. Tenho certeza que não é. É uma coisa muito mais parecida com isso que a gente chamava de tolerância e que hoje em dia na própria imunologia está se chamando mesmo tolerância à doença. Quer dizer, como é que o corpo consegue funcionar a despeito da infecção viral? Quer dizer, não é mais um conjunto de mecanismos voltado para destruir o invasor, mas continuar vivendo, apesar do que do acontecido. Isso é uma regra muito mais geral do viver do que a história das vacinas. Pois é, isso tem a ver com saneamento básico, com sistema de saúde público universal, né? Com educação, com, né? Determinação socioeconômica da saúde. Quer dizer, isso é um outro lado, Vitor. Isso é extremamente importante. Mas o que eu estou falando é que a imunologia de laboratório... Pois é. Ela tem que se preocupar com essa tolerância a doenças. Quer dizer, ela tem que se preocupar com a fisiologia do organismo, a fisiologia do linfócito, como é que a coisa funciona no estado normal. Quer dizer, não existe uma imunologia na normalidade, e o que nós precisamos estudar é essa normalidade. E o que a pandemia nos ensina agora, nós precisamos entender os portadores altos, né? Nós temos que entender como é que essas pessoas convivem em harmonia com o vírus. Só para terminar, sim, eu descobri que isso foi dito pelo meu tataravô intelectual, né? Eu fui formado por Aitir Musashi, uma das figuras mais notáveis da ciência brasileira, na Fiocruz, em Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. O Musashi foi formado pelo Dr. Miguel Osório de Almeida, que foi o fundador das ciências fisiológicas no Brasil, que, por sua vez, foi formado por uma pessoa que eu não sei o nome ainda, mas foi uma pessoa que trabalhou com Claude Bernard. Claude Bernard, eu sou assim, um F4 de Claude Bernard, né? Um tataravô, um tataraneto intelectual de Claude Bernard. E eu sou F5, então, pô. E o Claude Bernard era um opositor de Pasteur. Pois é. Pasteur dizia que a gente adoece porque sofre a contaminação com um germe, um micróbio específico. A gente colide com um micróbio, com um vírus, a gente pega um vírus e fica doente. E o Claude Bernard dizia exatamente isso, não, se o meio interno do organismo, o organismo por dentro é harmônico, você contagia, mas não adoece. Quer dizer, o organismo continua a funcionar a despeito do vírus. Não é notável isso que a gente esteja vivendo agora, uma confirmação da história do Claude Bernard em 80% das pessoas que entram em contato com o coronavírus? Aí tá na rua. Profético, né? Profético, né? Profético. Então tá bom, Nelson. Acho que é excelente aí. Gravamos meia hora de entrevista. E acho que é um belo momento para debater esses temas e documentar o teu pensamento, que eu acho que é galileiano, né? Você está representando nesse momento uma mudança paradigmática e uma revolução científica mesmo, né? Nós estamos vivenciando isso na tua biografia, no teu trabalho, e achava interessantíssimo se o brasileiro soubesse disso num momento como esse, sabe? Que ia mexer na autoestima do brasileiro, entendeu? A autoestima do brasileiro. Tá bom, querido mestre, obrigado. Um abraço pra você. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.